PM 255 Fala 04, libera a direita em 121 décima 1. Ordem. Achei e travou, 509. 509, 91.50 graus, 89, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na pista 10, 509. Pode alinhar o azul 4207? Sim, autorizado a alinhar e manter azul 4207. Sim, mantém, 4207. Na sala 07, chame na 21 da escola. 21, boa tarde. Boa tarde. Sim. 207, autorizado a decolar. Vento no 40 graus, 5 horas. Autorizado a decolar, já vi 40. Na zero ali, mantém a pista na zero. Ficou 08, chame 198, por favor. 198, boa. 790, autorizado da colônia. 180 graus, 79. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3216, Leste 10. Pare 3216, pode ficar embaixo de travada. Você pode falar embaixo de travada, TAM 3216. TAM 790, recula os 10, chame 198, bom voo. 198, meu. Chame Tavos. Baixo, por favor, TAM 3216. Pouso autorizado, pistão 90, TAM 3216, vento 170 graus com 89. Livre pouso na 10, TAM 3216. A 4 milhas da cabeceira, bando de pássaros bastante grande aí, tá? Ok, gente, obrigado. Salvador, boa tarde, Xanam 6200 a 2 milhas de certo. Sério, Xanam 6200, reposte quando embaixo de travada. Estava zero, vento no 40 graus, são 5 reais. Passar na abraçada, na abraçada. Baixou outra vez, eu acho, né? 6200. Eu vou ali pro livro, Xané. Ah, Zé, você bota a pássaro pra final. Ele é uma pássaro, assim, na 4 meses da cabeceira. 3216, sola 1-3, chame 1-2-1, décima 1 na sola. 1-2-1, décima 1, tá? 3-2-1-9. T200, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso na 1-0-6-2-0-0. Pro táxi você papagou, chame na papá. Tia 90 é o Yankee, fica em qual localidade que fica? É 200, falou no meio, chama no 21 da Bispa Rona. Tá, papagou, só confirmando o radial 290, quantas milhas? Ok, 90 milhas, sim, a gente já pode alinhar ele pronto, capítulo 7. Torre Salvador, boa tarde, tanque 3804 e LS 910. Boa tarde, 3804, tudo autorizado, pistão a zero, vento 150 graus com 8 nós, check train. Embaixo travado, ele pousa 910, tá 3804. Salvador, boa tarde, ao Papa Tango, Oscar Tango, vida estabilizada na final 1-0, intenção de pouso na 1-7, cancelar mais próximo. Gente, Oscar Tango, vida, reporte para o cancelamento. Gente, da presente solicito cancelamento e prosseguir uma base pela direita da 1-7. Dando o instrumento cancelado aos 1-9, Oscar Tango, vida. Reporte virando base pela direita para 1-7, vento de superfície 1-5 graus com 7 nós. Gente, é pra parar de dar mais o Oscar Tango Vitor. Quanto Oscar Papa Golf? Não entendi. Deixa autorizado com o Oscar Cristiano no 7. Vento 1,50 graus com 8 turnos. Oscar Papa Golf. Librando, tá 3804. 3804, sala 20, chamando 20 na espora. 19. Apagou, filho, veículo 21. Chame o controle 198, por favor. Bom, controle 198. Faz o 97, tá chave travada, Oscar Tango Vitor. Oscar Tango Vitor, pouso autorizado, pista 97. Sente, Oscar Tango Vitor. Pega pra qual parte? Hangar da Bata. Gente, posso já autorizado o backtrack, vamos livrando. Gente, é porta da área livrando. Correu gol no 864, próxima ponte de espera, pronto. Gol no 864, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 170 graus, sincronia. Autorizado ingresso, decolagem da 10, gol no 864. Oscar Tango Vitor, seu solo foi 2-4, acho que está na frequência livre, boa. 8864, decolou aos 2, me chame 198, bom voo. 198, boa tarde, 8864. Salvador, boa tarde, azul 4463, pode esperar meu zero, tá pronto. 463, autorizado a linha de decolar, vento no 30 graus, 5 nós. Autorizado a linha de decolar, dando zero, azul 4463. Checo Delta, aposte na Vasco do Farol. Minha 3 decola aos 30, chame de 98, por favor. De 98, obrigado, bom dia. Eco Delta, não há tráfego a informar da presente autorizado pouso cabeceira no 7. Entrou no 70 graus com 79, entrando no solo. Mais uma pousada no 7, mais Eco Delta. Como é que é, cuidado? Frequência livre no corte, boa. Salvador, voo 2067, pressionando ponto 010, pronto. Voo 2067, ainda decola sem parada? Afirmativo. Cruzada linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 7 metros. Livre, aliás, decolada 10, voo 2067. Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, vai passar o externo no campo à vista, abaixar a travada. Passaredo 2230, boa tarde, abaixo pista livre. Vento 120 graus, 7 nós. Aguardando, 2230. Livre pouso, 2230. Campo controle, 2067. Sim, bom voo, decolou as 40. Obrigado. Torres Salvador, muito boa tarde, 4076, final de 7 milhas. Passarelo 2230, Solas 42, chamando 2 na décima hora. Os dois anos. Passarelo 4076, vento 1 centena com 9 nós. Pouso autorizado, pista no zero, informe quando embaixo travado. Já? E 4076, então tem livre pouso. Você poderia confirmar 19-1? Pula 2-1-1. 2-1-1, obrigado. Solo Salvador, passageiro 2230, livrou, senhor. Chega a vir aqui para o pátio 3, passageiro, e confirmando 1-2-1-1, solo. Livrou, 4076. Solo 1-2-1-1, solo 4-5. 2-1-1. Torre Pegasus 05. Pegasus 05, reporte quando embaixo e travado. Vento de proa com 9 nós. Embaixo e travado 05. Reporte passando externo, visual com o campo de Pegasus. Cortará 05. Passou externo, visual com a pista, baixado e travado, pega 05. Gente, pega 05, pouso autorizado, pistão no zero. Vento permanece, uma centena com 7 mais. Pouso autorizado, pega 05. Pega 05, sola 51, libera a esquerda. E ao estacionar no pátio militar, frequência livre. Victor Real Channel 62, 4 pronto na ponte espera da 1-0. Channel 62-54, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1 centena 5 nós. Autorizado a linha de decolar, pista 1-0, 62-54. Salvador, boa tarde, jogou 962, passou tudo, avistou. Boa tarde, Golo 962, eu estou passando o externo, embaixo travado. Eu vento uma centena, 5 nós. A resposta. Tá, posição 3, confirmando, tá autorizado? Confirmo, tem livre de decolagem, vai ter uma centena, 5 nós, isso não é meu 254. Valeu. Passou externo, baixou e travou. 62. 962, aguarde que está livre. Aguarda, pessoal. Sim, de janeiro, mantenha a posição. Aeronave Nacional, aguarde. Esses 962, pista 1-0, livre, pouso autorizado. Livre, pouso. 0962. Dois. 54, decolou 56, chame 198, com voo. Obrigado. Azul 502, eu não mantenho a ponta de espera. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3290, final de 7 milhas e meia da 1-0. Azul 5021, tem condições de declarar imediato 5 autorizado? Relativo. Gente, autorizado alinhar e manter pista 1-0, Azul 5021. E mantém pista 1-0, Azul 5021. TAM 3290, vento 1 centena com 5 nós, continue a aproximação e aguarde. Pista livre, o Embraer Azul irá iniciar a rolagem. Perfeitamente, 3290. Na 962, solo 57, libera a direita, na Fox e chama no 21, décima 1. 21, o 962. Autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 9-10. Vento autorizado a decolar, pista 1-0, azul, 4-5-0-2-1. 3290, pista 10 livre, pouso autorizada, retorno 40 graus, sincronize. Livre, pouso 10, TAM 3290, obrigado, senhor. Decolou 59, chame 198, com voo. 198, muito obrigado, bom dia, 5021. Então, 3290, solo aos 00, chame 121, décima 1 no solo. Afirmativo, mantém livre aqui na. Agora próxima à direita, solo agora 21, décima 1, 3290. Janeiro 32, confirmando, vai decolar a partir da interseção com a hotel. Ou pretende taxiar até a cabeceira? Janeiro 32, pretende taxiar até a cabeceira. Sim, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Pista 10, Pioneiro 32. Afirmo, se puder agilizar. Afirmo, agilizar. Cruzado decolar, pistão 0, Pioneiro, vento 180 graus com 8 nós.